Bem que eu quis escrever um poema de amor, e o poema de amor que eu fiz, nele tinha alguém mais feliz que eu, o meu amor que não me quis. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo, nesta pedida sonora, que está em seu 10º ano consecutivos pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Bonito. Chega a vez do e-mail vindo do bairro Barra Funda, lá da Supercap, a nossa querida Pauliceia Desvairada, a nossa coroa São Paulo. Quem nos enviou mesmo é o nosso gentil ouvinte, senhor Gilberto Erasmo Vicetim, que está conosco nesta manhã, e ele gostaria de ouvir com Araci Cortes uma gravação maravilhosa desta música do Henrique Vogeler, Linda Flor. João Pernambuco talentoso, João Pernambuco, que era muito elogiado pelo Radamés Vinhatoli como violonista. Radamés Vinhatoli via em João Pernambuco um dos maiores violonistas do Brasil. João Pernambuco, dedilhando seu violão, executa do Dilermando Reis, Sons de Carrilhões. Tudo isto para ele, que reside no bairro Barra Funda, em São Paulo, o senhor Gilberto Erasmo Vicentim, que está conosco, ainda quer ouvir, com Nelson Gonçalves. Aliás, esta música foi a primeira música gravada pelo Nelson Gonçalves. É, não é esse disco que nós vamos tocar, mas a música em si, de autoria do bom e saudoso mineiro Ataúfo Alves, Nelson Gonçalves, com a sua primeira música gravada, Sinto-me Bem. Ai, oi, oi, eu nasci pra sofrer. Fui olhar pra você, meu soninho beijou. E quando for eu abrir, quis gritar, quis fugir, mas você, eu não sei porque você me chama. Ai, oi, oi, tenha pena de mim, meu senhor do bom fim, pode ser se zangar. Nos vemos. Sinto-me bem quando estou na solidão. Sinto-me bem em chorar por meu amor. Sinto-me bem quando o coração reclama no meu peito, batendo contrafeito para aliviar uma dor. Não quero que você volte pra mim. Não quero, não quero, não quero. Por quê? Eu quero sentir mais saudade de você, mesmo porque o nosso amor não se acabou. Mas deixa-me ficar solitário como estou. Você volte pra mim. Não quero, não quero, não quero. Por quê? Eu quero sentir mais saudade de você, mesmo porque o nosso amor não se acabou. Mas deixa-me ficar solitário como estou. Com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, você está ouvindo e curtindo pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Missiva que vem da capital do chope, a capital do café, a nossa acolhedora Ribeirão Preto, que envia a dona Elvira Matoso, que tem 82 anos de idade. Ela diz em sua cartinha simpática e amável que aos domingos, juntamente com seus familiares, ela fica a nos ouvir. A dona Elvira Matoso, com seus 82 anos de idade, gostaria de ouvir do Braguinha, saudoso João de Barro Braguinha. Se vivo fosse, estaria festejando 100 anos. Ele morreu no último dezembro, Braguinha, o João de Barro, mas deixou esta pérola para os nossos ouvidos, aqui com o grupo Furum Fum Fum, Tem Gato na Tuba, atendendo ela, que reside na capital do chope, a capital do café, a nossa acolhedora Ribeirão Preto, dona Elvira Matoso, com 82 anos de idade, que ainda quer ouvir dele também, o João de Barro Braguinha, em adaptação para o nosso idioma, esta valsa mundialmente conhecida, aqui com R. Mesquita cantando Patinadores. Coreto do jardim, jardim, jardim. dor, bate na dor, leva contigo teu grande amor. Bailar sem cessar, os teus passinhos vão traçando no chão lindos poemas, baladas de amor, sonhos de doce paixão. Não abandone jamais teu amor, pois morrerá toda tua ilusão se a neve do desengano gelar o teu coração. Você está ouvindo e curtindo, em seu 14º ano consecutivos, todas as manhãs de domingo, pela Rede USP de Rádio, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, nosso intervalo e na volta conosco, em nosso coreto sonoro imaginário e nostálgico, Francisco Alves, Osni Silva e João Pecla de Barros.